que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, ao inspirar Paulo, ou qual foi o autor aqui do livro de Romanos, a dizer que nós temos que renovar a nossa mente para que nós venhamos a ter a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos entender que todas as coisas, amados, que acontecem na vida do crente, quando o crente está andando com Deus, é permissão e vontade do Senhor. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do verso 27, o seguinte: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando você está andando com Deus, algumas coisas acontecem na sua vida que você não entende, que você no momento não compreende. Mas a Bíblia diz que nós devemos renovar a nossa mente. Você tem que ter a sua mente, o culto racional, no seguinte sentido: está acontecendo esse problema? Está acontecendo essa adversidade? Deus tem um propósito. Deus tem o porquê isso está acontecendo. Você se lembra da história de José? Em Gênesis 39, a palavra de Deus diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Ele era um jovem que o pai o amava. Gênesis 37 diz: habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica talar de mangas compridas. No verso 12 diz: e como foram os irmãos apacentar o rebanho de seu pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles, respondeu-lhe José: eis-me aqui. E diz que ele foi atrás dos irmãos. No verso 23 diz: mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Com seus camelos traziam arômatas, bálsamo, mirra, e o levaram para o Egito. Disse então Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhes o sangue? Vinde, vendemo-los aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Queridos, nessa situação aqui, José, quando ele estava passando essa tribulação, essa afronta dos irmãos, imagina você ser traído pelos seus irmãos, você ser vendido como uma mercadoria, ele não entendia o que estava acontecendo. Mas, com o passar dos anos, veio a bênção na vida dele, e quando ele já era importante, quando ele já era ali o vice-rei do Egito, o que que acontece? Gênesis 45:5, ele diz: agora, pois, disse José, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por me haverdes vendidos para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Deus é aquele que sabe o teu futuro.